Se pra mulher sabe que representa pra mim que tu aguenta. As tá chapada de balinha de pesquisa. Sabe que esse é o DJ GK7. É o brabo da putaria. Putaria, putaria, putaria, putaria. DJ de vida CN. É o rei do glitch. Caralho, mulher. Especialmente pra mulher. Sabe que representa. Só pra mim que tu aguenta. Tá chapada de balinha de pesquisa. Sabe que hoje eu vou do teu cozinho.